tempo. Uns 15 ou 16 anos, eu não me lembro certo. Conheci um mano bom de bola, artilheiro da escola. Mano, gente fina, não fumava, não bebia. Batia uma bola no campo da vila. Parecia sua sina ser profissional. Um dia de família humilde, cumpria com suas obrigações e as dificuldades de um garoto pobre da periferia. Não abatia, incentivado pelos amigos, fazia qualquer coisa pela bola. O futebol era sua vida. Sábado, foi sábado mesmo, me recordo bem. Dia ensolarado, Mineirão lotado. Não confunda com o Mineirão do Galo. Mano, inspirado, encapetado, apesar do seu time, desvantagem no placar. Os zagueiros seguravam, azucrinavam a sua cabeça, não os deixava jogar. De repente, dois vacilos, duas brechas. Que lance, que jogada. Um, dois, de virada, estufou a rede, cadê a zaga? Lamentável, bateram cabeça, não viram nada. Isso continuaria frequente na sua jornada, jogando no time de base ou de várzea. Tinha tudo para progredir, ir em busca de seus sonhos. Mas não seleção, ilusão. Como toda história, sempre um vilão. Cusão, prometeu, falou, motão. Mano, sangue bom, deixou o certo pelo duvidoso. Por um misuro troco na expectativa de ajudar sua família. O diabo tanto fez que conseguiu. Mano, bom de bola, artilheiro da escola, se iludiu. Na sua armadilha caiu. Na sua armadilha caiu. No rolê pela cidade, fazia muito tempo que eu não colava. Estava por fora das novidades, no que pegava, no que rolava realmente. As amizades eu preservava o máximo, apesar da distância e estar vivendo outra realidade. São Paulo, Marília, periferia, miséria, violência. Não tem diferença de ambos os lados. Tanto lá como cá, os problemas são iguais. Tanto lá como cá, pretos e pobres são mal vistos pelas elites sociais. Pros homens de cultura, nem vou estender o assunto, deixa quieto. Tem coisas melhores a se falar, como aquele mano lá que batiu uma bola e pá. Como é que está? O maluco sumiu. Da última vez que o vírus tinha parado de jogar. Mas aí, por que será? Ninguém soube me falar. Ah, talvez resolveu trampar, estudar, ajudar a família e pá. Apesar que os mana que ligava, entrou numa de pedra, logo desandava. Ih, mano, futebol já era, hein? Quanto olheiro e ninguém descobriu aquele que poderia ser o artilheiro do Brasil. Mano, bom de bola, artilheiro da escola. Quem viu, conferiu. Quanto tempo eu não venho para esse lado. Mudou demais, nem parece aquele mesmo bairro onde morei, cresci e conheci muita gente boa, pessoas que jamais esqueci. Vi construir aquela escola. Lembro como hoje, o meu primeiro dia de aula. 13 horas em ponto, período da tarde, correria de todos os lados. Molecada, você tá ligado? A, E, I, O, U, A, B, C, D. As primeiras escritas que aprendi. 7 anos passaram ali, 15 anos depois tô aqui. Vendo tudo mudado, ouço uma voz. Alguém me chama da porta do bar. Olhei, disfarcei, não queria acreditar. Você viu aquele mano na porta do bar? Só o pó, bêbado que dá dó. Mesmo assim lembrou de mim, que situação. Mano bom de bola, artilheiro da escola. Trocou a bola pela cola, no campo foi craque. Hoje se destrói no craque. Filha da puta me enganou, me usou. Quando precisou, depois pensou, se lamentou. Quase caindo, foi saindo sozinho. Pobre menino, pode se dizer. Realmente é difícil de ver e saber que casos como esses acontecem inúmeras vezes. Infelizmente, droga na mente, tentativa de fuga para poder esquecer o que poderia ser. Mas só se ver afundando cada vez mais, sem motivação para viver. Mano bom de bola, artilheiro da escola. Eu vi o craque morrer. É, pode crer. O craque morrer.